long you the way you have to do it now. Para descer a passarela 224. Eu falei 224, autorizada a descer, de voo 140. Bruno, 364, passinho, estou, está com problema, Bruno? Negativo, está com proa 063. Abrindo sim, já confirmo. Praticamente. Não, estou autorizado também, se aprovou, Bruno, Bruno, 334, a distância tem 2 motores. Confirmo se tem excelente visão no terreno. Afirmativo, totalmente visual. Gente, na próxima vez, Bruno, 364, se solicito que chame o controle se desejar desvio. Reporte se está brigando essa proa. Afirmativo, é que a senhora estava falando com a aeronave, a gente acabou não conseguindo e informará na próxima. Obrigado. Copiado com 3698. Gente, grata. Desabre a 1-3-3-4. Bom, 1-3-3-4, torre 1-8, decimal 9-5. 9-5, bom, vai. Agora o passarinho pode voar para o coletado, senhor. Tem uma formação frente aqui à direita. A frente 224, autorizado voar direto TAP e autorizado a descer da nível de voo 190. TAP 190, obrigado, passarinho. Eu chamo a minha 074, autorizado o final do procedimento ILS, que foi pista 90 e fome estabilizado. Aferido 2224, vou utilizar o destino de voo 060. 060, passarela. 3398, deixa 2000 pés, aerocirio ativo para 906, autorizado o sinal do procedimento e linha XFI. Pistão 90, informe estabilizado. 7216, autorizado LFX60, vai encontrar estabilizado, está 3398. Aferido 2224, inicia redução para 2209. Valeu. 334, solo 45, à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vou na 334. Para 6074, pouso autorizado, pista no 0, vento 01, 0 grau, 02 nós. Coordene com a equipe de solo de forma a iniciar o pushback e deixar o portão 08 livre para o tráfego da companhia ingressar, ok? Bono 334, Torres. Bono 334, Torres. Bono 334, autorizado o táxi via Juliette até o través do portão 07, observando o tráfego da companhia, puxando no 08. Assim que o mesmo liberar, está autorizado o ingresso portão 08. Autorizado ingresso via Juliette, pátio, através do 7, aguardando companhia e autorizado após o ingresso 8. Bono 334. Cópia Guarulhos. Aguarda a cópia. Tá, 9241. Três, três, quatro, só um parqueado, portão 08. Formará Santana 6074, solo 50, táxi à direita, Alfa, Alfa mantém posição na cidade Juliette. Parqueado, posição 8, obrigado, uma boa noite. Fiquei ciente, obrigado, boa noite. Bom, 1170, está pronto para o time. Autonomia 4 horas e 2 minutos. Torcer na equipe 142 a bordo, 142 a bordo. Bom, 1170, autorizado o táxi até o ponto de espera 10, via Índia, próximo do ponto de espera, chame torno no 8.95, QNH 10, 16. Utilizar espaço até o ponto do, via Índia, ponto de espera da 10, 2.8.95, voo 1170. Salvador, boa noite, está 3398, estabilizado, LSX 310. 3398, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 2 mais. Autorizado pouso, captura no zero, tá? 3398. Pouso 1 novembro, aguarde coordenação do plano. A 9241, copia. Prossiga até a 9241. A 9241, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, Vianças, 1-0, Taubaté, nível 340. Decola da pista 1-0, perfil de saída São Juan, Moleda, transição Motiva com curva direita, transponder 5007, controle Salvador, 120, decimal 8. Guarulhos 340, Pátulo 10, Taubaté, da escola da 10, Tango, Uno, Leda, Motiva, aciona 5007, controle 108, San 9241. 9241, cotejamento correto, chame pronto. Chama, São 9241. Portal, good evening, go 1351. We have information, Charlie. Clear to copy. Aracaju. Chana 6074, autorizado, ingresso Juliette, portal 07. Zulu Novembro, entendi que o senhor é transporte enfermo, é isso? Zulu Novembro, informe que estamos coordenando o seu plano, livre acionar, chame pronto para o táxi. Comprei acionado o procedimento, chame tu em 1 na noite, decimal 95 com pouso. Obrigado, bom dia. Autorizado, Porto Seguro, Serra Bravo, Papa Sierra, direto, nível 105, inicialmente decola da pista 17, curva direita, restrito meu pé, corredor axé, transponder 5010, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado o táxi, via Papá, reporte para ingresso no 7QNH no 0 no meio. 3398, no solo 55, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 1 no 0. Direito, Alfa, Juliette, portão 1 no 0, tá? 3398. Salvador, bom dia, passarinho 2224, fui, Juliette. Passarinho 2224, pouso autorizado, pisco no 0, vento variável 3 nós. E pouso, passarinho. Uma novela autorizada a alinhar e manter a pista no 7. Uno 1170, pode estar na 0 pronto. Uno 1170, mantenha a ponto de espera. Pode estar, Uno 1170. 354, let you copy. Let you copy. 1354, please to destination, Serra Brava, Alfa Romeo, via Whiskey 33, flight level 230. Take off runway 10, after departure, left turn. Book a departure, Alfa Romeo Uniform Transitions, call code 5012, departure control frequency 120.8. Certo, Serra Brava, Alfa Romeo, via approved. Whiskey 33, flight level 230. Departure runway 10, turn left. Book a departure, Alfa Romeo Uniform Transition. Call code 5012, departure control 120.8. Go 1354. Okay, fast forward, best correct, coming ready. Look off. Pushback and start up, send number 1. 1354, clear to start up, comrade for text. Clear, we will prepare. Let's go Novembro, atente à esteira de turbulência da TR que pousa pista no 0, após autorizar decolar pista no 7, vento 01 no 0 grau, 02 nós. 1170, autorizado alinhar e manter pista no 0. Alinhando e alinhar e manter com 1170. E 241, livre acionagem, pronto para o táxi. Vem com o táxi do 2224, no solo 59. À direita, Alfa Kilo, pátio 303, Romeu. Alfa Kilo, pátio 303, Romeu. 2224. O novembro, né, fala 259, chame o controle Salvador 1, 20.8. 120.8. Cruzando a novembro, contato Fernando Decolagem, sub mantém em nível de voo 1905, autorizado voar direto por segura. 1905, direto por segura. Novembro. Cruzando a novembro, reposta atingindo 1905. Reposta atingindo 1905. 1905, vai então. 1170, decolado 01, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 1170 graus. Contato a mão da colagem, subi, mantém a nível de voo 370, eu ia sair da PUC. Subiu para 370, voo 970, na pessoa da PUC, César de Par. Também a minha 258, estou em 1-9-3-9-5, bom pouso. 3-9-5, bom. Oi, Salvador, muito boa noite, hoje na 6258, estabilizado, ILS-10. Na 6258, boa noite, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Livre, pouso no zero, com vento calmo, 1-3-5-4, text approved, that's your holding point, runway 10, QNH 1016. Text approved, runway, holding point, runway 10, 1016, go 1-3-5-4, thank you. Para o taxi, 92-41-154, 3 horas e 40, Serra Galeão. Autorizado táxi até o ponto espera no zero via Índia, próximo do ponto espera chame todo no 8, decimal 95. Qual são? Próximo do ponto espera, reporte pronto, QNH no zero no meio. 16, táxi Índia, ponto espera vai chamar, 9-2-4. 4, Barnett 06, contact Salvador Departure 120, the small 8, have a nice flight. 1208, good day, good night. Obrigado. 3354, fly heading Alpha Romeo 363. Fly heading Alpha Romeo 363, 01354. 9241, semicentro de Recife. Frequência 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35. Angular Cruzeiro 90, serviço radar terminado 52, velocidade sudoeste de Salvador. Chame controle ilhéus em 1, 0, 1.